troco de notas. Me fazem lembrar de uns anos atrás, quando eu não fazia notas. Agora canto pra ajudar meus pais, tipo uma injeção de adrenalina ou autoestima, inquietação, insônia e filme. O mundo precisa tomar vacina. Hoje é um dia de dor e alegria, Deus lançou outro disco. No mesmo dia de uma tragédia, vou botar tudo na mão de Cristo. Então cria, faz o povo se sentir criador de alguma fase positiva. Porque o ano se fez horrível, um segundo por uma vida. Causa definição, meu resumo é preocupação. Esse momento é de luto e união. Quanto mais alto tá sendo o valor do tênis, mais alta tá sendo a segregação. Se pudesse salvar todos eles, voltava pra anonimato. Esquecia de tudo e voltava a dormir no chão. Alivia Deus, ou quem me escuta, essa dor que o meu povo sente, sinta. Canto em forma de suplicar.